Boa tarde! E aqui começamos mais uma hora de rádio, hora de música, na companhia de Rui Pereira. Estão a ouvir a Cool Radio 1301. Vamos ficar com Jura e depois a seguir Ai Portugal, Portugal, de Jorge Palma. Vamos ficar com Jura, de Rui Veloso. Já tinhas bem o mundo na mão, fizeste embora a tua religião. e acabaste por perder a liberdade a caminho da glória. Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera, eu estou no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Gaste muita carta para bater, quem joga deve aprender a perder, que a sorte nunca vem só quando bate a nossa porta. Passaste por da vida nas apostas, agora estás um desgaste às costas. Não se pode estar direito quando se tem a espinha torta. Portugal, Portugal, o que é que tu estás à espera? Tens um pé numa galera, eu estou no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Fizeste cegos de quem olhos tinha, fizeste por toda a gente na linha, porque esta alma coração pela ponta das tuas lanças. Difamaste quem verdades dizia, confundiste amor com pornografia, e depois me deste o gosto de brincar com as tuas crianças. Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Vês um pé numa galera, eu estou no fundo do mar. Portugal, Portugal, enquanto ficas à espera, ninguém te pode ajudar. Ficámos com Jorge Palma, Portugal, Portugal, de uma versão ao vivo no Teatro Vilaré de junho de 2002. E ficámos também com o Reveloso Jura, do álbum acústico. Vamos agora seguir com Bossa Si, Levanta-te, Stand Up. E a seguir também do Bossa Si, mas com dueto com a Marisa. Alguém me ouviu, mantém-te firme. Já sabem, cool Radio 1301, a rádio mais cool do planeta. On the streets of Lisbon, Portugal, a legend was born. With sharp and realistic lyrics and hard-hitting beats, he took Tuga hip-hop to another level. Ladies and gentlemen, stand up and salute the man from the islands, the greatest of all time, Boss AC. Quem é que manda aqui? É o B, é o O, SSAC. Eu digo, vai chamar toda a gente. Diz-nos que isto vai aquecer, que isto vai ficar quente. E eu, Lisboa, levanta-te, norte, levanta-te, centro, nas ilhas, Portugal, stand up, stand up, stand up. Se pensas que já viste tudo, então ainda não viste nada. É outro nível, novo álbum, em si de volta na estrada. Novos loops, rimas, sons, beats, flows, kids,

ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Eu prometo, busquei nas palavras o conforto, dancei no silêncio morto e o escuro revelou que a minha luz se esconde. Vou ser forte, vou me erguer e ter coragem de querer, não ceder nem desistir. Sacas o melhor de nós. Sacas o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Mais ninguém, dá-me tudo o que tu tens. Eu não quero mais ninguém. Dá-me tudo o que tu tens. Eu não quero mais ninguém. Dá-me tudo o que tu tens. Eu não quero mais ninguém. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de nós. Saca-se o melhor de mim. Saca-se o melhor de. E ficaram com. A seguir ao Boss EC, ficaram com Chutes e Pontapés de Submissão e uma nova banda portuguesa. Música integrante da banda sonora de Laços de Sangue, Mr. Lizard, Dá-me Tudo o que Tu Tens. Uma banda portuguesa que lançou recentemente um álbum chamado Evie Funk. Aconselho a ouvirem porque é uma banda que vale a pena ouvir. Seguimos agora com mais música nesta hora de música seguida, sem parar, sem publicidade e sem intervalos. Vamos ficar com vamos ficar com. Eu estou a ver se coisas. Se encontro aqui músicas. Vamos ficar com. Driving Your Slow de The Gift. Finally, someone that cares for you and I. I trust my shoes cause I care for you. Cause I'll take my time. I'm driving you slow, driving out cause I care for you. But then someone loves you but I don't care for you. Cause I will get my love. Cause I will be your love. Oh no. There were times I could care for you, but then I found that girl that could smile for you. And I start to be real something. And I don't care. Why should I care? I will get my love. Cause I will be your love. Oh no. Don't look back, don't look back, don't look back, don't look back. I will build my world, I will sing my songs, I will keep my helmet on. Oh, I will build my world, I will sing my songs, I will keep my helmet on. And you can rule my world, you can rule my songs, I will keep my helmet on. Cause I will build my world, I will sing my songs, I will keep my helmet on. Oh, don't. Finally,

pronto. E ficámos, são 4h16, ficámos com, a seguir, como já tinha dito, The Gift Driving Your Slow, Slow do álbum Fácil de Entender, é a versão ao vivo, tipo, há a versão original, mas decidi pôr a versão ao vivo. Ficámos também com Jason Mraz, I'm Yours, e também Brandi Carlile, The Story. Bem, vamos agora para mais música, mas primeiro vamos destacar as principais notícias que se encontram no sap.pt. Pronto, houve aquela desgraça, que foi desgraça, mais ou menos. Foi um igual do Sporting Porto no sábado. Peço desculpa que me enganei na outra emissão, que eu referi que era domingo, mas não, foi sábado. Ficou um igual. E também ontem, às 6h15, decidiu-se o Benfica Beira-Mar. Não, aliás, Beira-Mar Benfica. O Benfica foi jogar a Aveiro e ganhou por 3-1, com um gol de Oscar Cardoso, outro gol também de Oscar Cardoso e outro de Saviola, penso. Sim, foi dois gols de Oscar Cardoso e um gol de Saviola. Penso eu de que já agora. Vamos lá confirmar. Ah, e hoje decide-se às 8 da noite o jogo de Barcelona-Real Madrid. Barcelona-Real Madrid vai ser um grande jogo, um grande clássico. Um grande clássico um grande clássico da Liga Espanhola. Um grande clássico da Liga Espanhola. Ficou 3-1, foi 3-1. Foi 3-1, vamos. Agora não me lembro dos golos, mas penso que foi um golo de. Já agora, deixa eu ver. Sim, foi um. Foi um golo do Beira-Mar de Rui Varela. E dois golos de Oscar Cardoso, exato. E um de Saviola. Oscar Cardoso marcou de penalti aos 59 minutos. Aos 59 minutos, não, aos 46 minutos. E aos 59 minutos marcou outro. Aos 65 minutos foi Saviola, também. E o Rui Varela marcou aos 84 minutos. O resultado de 3-1 para o Benfica. Ficando assim o Benfica cada vez mais perto do líder, Futebol Clube do Porto. Em que os primeiros 4 lugares estão. O Porto está com 32 pontos, o Benfica com 24, o Vitória de Guimarães com 21 e o Sporting com 19 pontos. Estas informações estão disponíveis no desporto.sab.pt ou então no site da Liga Portuguesa de Futebol. Seguimos agora com os principais destaques das notícias de hoje. Vamos lá ver. Em termos de destaques a nível nacional e internacional. Obama aperta a segurança nas instituições governamentais, segundo o Sol. A administração Obama já ordenou que as instituições governamentais revejam os seus procedimentos de forma a resguardar a informação confidencial. Isto no seguimento da revelação de informações por vários meios de comunicação sociais internacionais cedidas pelo WikiLeaks. Exato, WikiLeaks. Como sabem, foi um site em que desvendou várias cartas confidenciais que não eram suposto, eram informações confidenciais que não eram suposto vir à baila, mas o site WikiLeaks fez questão de pôr essas questões acerca dos Estados Unidos, e o que vai colocar um grande problema aos Estados Unidos da América a nível de segurança. Baixas temperaturas, queda de neve cortou-se estrada em Oleiros e fechou escolas em Viseu. Segundo o Jornal de Notícias, a Estrada Nacional de 351, no concelho de Oleiros, distrito de Castelo Branco, está encerrada devido à queda de neve na região. Em Viseu, as escolas mandaram os alunos para casa depois do almoço por precaução. Segundo a agência Lusa, violência no Brasil, acerca da questão do complexo do Alemão, a Dilma vai reunir-se com o governador do Rio de Janeiro sobre operações contra o tráfico de droga. A presidente eleita do Brasil, Dilma Rousseff, vai reunir-se na terça-feira com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, para debater as operações contra o tráfico de droga nas favelas da cidade. Notícia hoje, a Agência Brasil. Seguimos com as reformas do governo, segundo a TSF. Depois do anúncio, o governo desmente nova reforma de legislação laboral. Depois do anúncio das autoridades comunitárias, fonte do Executivo garantiu esta manhã à TSF que não está a ser pensada uma nova reforma da legislação laboral. E finalmente, um grande destaque do desporto internacional, o futebol espanhol, na baila. Hoje, às 8 da noite, temos o duelo de gigantes em Camp Nou, segundo o Sapo. Depois de ter feito a festa em Camp Nou ao serviço do Inter de Milão, na época passada, derrota por 1-0, mas passagem à final da Champions, José Mourinho, agora no comando do Real Madrid, volta esta noite a Barcelona com a liderança do campeonato em jogo. Este jogo realiza-se às 8 da noite, hora de Lisboa e de Portugal continental, na Sport TV. Aconselho vocês a verem, porque vai ser um grande jogo, um grande duelo de titãs, de gigantes. Estes são os principais destaques, se encontram no sapo.pt e também podem ver nos jornais como JTN, Sol, Diário de Notícias, Diário Económico, Jornal de Notícias, etc, etc, etc. Seguimos com grande música aqui na Cool Radio 1301. É verdade, está quase a acabar. Estamos a cerca de pouco mais de... temos até às 4h40 para esta emissão. Vamos agora ficar cerca de 15 minutos, mais ou menos. Vamos ficar com Red Hot Chili Peppers, By The Way, e depois logo se verá. Vamos ficar com Cool Radio, vamos ficar na Cool Radio 1301, já sabem, a rádio mais cool do planeta. Red Hot Chili Peppers, By The Way. Light on, heavy glow, by the way. to say I'd be there waiting for Danny. The girl is singing songs to me beneath the marquee of a soul. By the way, I'll try to say I'd be there waiting for. Thanks, Dolly. Com um grande clássico das discotecas no ano de 96, nos anos 90, Robert Miles, com, original com a versão original de Children. Também há uma Dream Version, né? Essas são capazes de conhecer melhor, pois tocou muitas vezes nas rádios. Estamos já a acabar, faltam 5 minutos para acabar esta emissão, com muita pena minha, mas amanhã voltarei para mais música aqui nesta rádio, que é vossa e nossa, que é vossa, que é minha, vossa, nossa e toda a gente. A Cool Radio 1301, já sabem, a rádio mais cool do planeta. E como sabem, podem também fazer sugestões, críticas, qualquer coisa, para o e-mail coolradio1301@gmail.com. Seguimos para três músicas de grande renome: Hey Baby, de Bruce Chanel, Love Generation, Bob Sinclair, e Mundo Cão, Morfina. Fiquem bem, fiquem com a Cool Radio 1301, a rádio mais cool do planeta. Fiquem bem, até amanhã. Até amanhã para mais um grande dia de músicas sem parar, sem publicidade e sem intervalos, apesar com algumas notícias pelo meio, mas notícias são sempre importantes. Fiquem agora com Bruce Chanel, Hey Baby, depois Love Generation, Bob Sinclair, e Morfina, dos grande Mundo Cão. Fiquem bem, até amanhã. Voice, raise your hands and believe in love. Gonna be all right. Gonna be all right. If you believe, gonna be all right. Gonna be all right. I need you to believe in love. The word love, because love can bring all generations of people together, all colors and creeds together, in peace and harmony. Come on. Yeah. all my believers that are listening to what I'm saying right now. If it had not been for love, we would have not been here ourselves. If it had not been for love from the Most High, everything that is in this world would not exist. We need to understand right now that because of love, things happen in a way where people just don't seem to understand. Love is one of those things that can bring all the beauty out of a person that we've never seen before. Love can bring two people from other sides of the world together that have never been together and bring them as friends. Love is something that does not compromise itself. Love is something that will sacrifice for everything that you do. Love is that word that can bring you out of every situation. If you believe, joyous ao meu bazar. Propõe chás do Sião, pepitas do Brasil, joias da Pérsia. Amém.